só abaixo a cabeça. É mais triste responder se és que é o meu remédio. Minha esperança morreu. O palhaço alegra os outros, tendo em pranto os olhos seus. Não tenho cura porque aquele palhaço sou eu. No estado de São Paulo, foi em Guaratinguetá, um casal de namorados jurou de não separar. Mas o malvado dinheiro fez a jura se quebrar. O pai falou para a filha: seu namoro vai parar. Somos de família nobre, o seu namorado é pobre, não vamos se misturar. Rapaz que não tem dinheiro, no meu lar não vai entrar. Caboclinho do pesado suspirou pra não chorar. Retrucou assim dizendo: dinheiro eu posso ganhar. Minha mão tá calejada, meu defeito é trabalhar. Se fosse como eu queria, nosso pão de cada dia, eu não deixava faltar. Um sujeito endinheirado, um dia passou por lá, contando tanta vantagem, fez o velho acreditar. Meu pai tem muito dinheiro, meu trabalho é estudar. Levou a moça no tapa, namorando sem casar. O cara de posição não passava de um ladrão que a polícia foi buscar. Ladrão deixou uma filha, o avô quem vai criar? E a mãe ficou solteira, não adianta reclamar. A menina todo instante para a mãe vai perguntar: mãezinha, cadê meu pai? Quero ver onde ele está. Nesta hora a mãe se cala, a verdade ela não fala, porque a coragem não dá. O amor é coisa séria, nunca vi ninguém comprar. Muito pai sem coração tem filha pra negociar. Procura quem tem dinheiro para a filha namorar. Desprezarão caboclinho que devia respeitar. Caboclinho do pesado hoje tem seu lar honrado, é a volta que o mundo dá. No Nós ouvimos com Zé Fortuna Pitangueira e Zé do Fole, do José Fortuna Cruz da Vida. Solicitação do Agnello Piel Santos, residente no bairro da Roseira, em Jundiaí. E olha para quem ele dedicou essa música. Para todos os seguranças da portaria da Fundação Padre Anchieta, aqui na Água Branca. O Luiz Carlos, o José Luiz, o Leonardo, o Vanderlei, o Alesaldo, o Misael, o Márcio, o Marco, o Wilson, o Donizete, o Edson, o Rosenildo, o Daniel e o João. São todos da portaria da Fundação Padre Anchieta aqui na Água Branca. Aliás, realmente eles são muito simpáticos para todos aqueles que visitam a Fundação Padre Anchieta aqui na Água Branca. Obrigado, de qualquer forma, pela lembrança, Guilherme Piau Santos, e ter anotado, né, os nomes dos seguranças que trabalham aqui com a gente na entrada da Fundação Padre Anchieta. Obrigado, Guilherme Piau Santos, lá de Jundiaí. O pedido depois, para Tião Carreiro e Pardinho, cantar de Lorivaldo Santos e Zé Batuta, A Volta que o Mundo Dá, foi de Nésia Quinália. Ela reside em Carapicuíba. Ofereceu para a Terezinha e a todos os atendentes aqui da Rádio Cultura Brasil, muito obrigado. Você também pode participar do programa por carta, enviando uma cartinha para este endereço: Rua Senes Brig, 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Coloque no envelope Raízes do Brasil. Escolha as músicas para serem tocadas e pode fazer o oferecimento das músicas. E qualquer data a ser festejada festivamente no seio de sua família, você pode mandar para a gente, que a gente anuncia com muito gosto. E não se esqueça, prezado ouvinte, de dezembro. Do dia 1º ao dia 23, de segunda a sexta-feira, todos os dias, 3 CDs para o mesmo ouvinte. Agora Goiânia e Paranaense cantam de Goiânia e Valdemar Reis, o Caipira Lavrador. Depois com Erido Irineu, de Martins Neto e Gerosa, homenagem ao sertão. Com a viola no peito, através do meu cantar, um filho de Santa Adélia eu vou homenagear. Seu nome Antônio Pereira, conhecido Cebolão. A sua bondade é grande, por isso seu nome expande por toda a nossa região. Eu sei que em berço de ouro o Cebolão não nasceu. Trabalhou até na roça, mas com luta ele venceu. Sua vida é um livro aberto, seu suor já foi ao chão. Na vida ele só cresce, Deus ajuda quem merece, quem tem um bom coração. Alguns tombos pela vida Cebolão também sofreu, mas com sua competência e muita fé ele venceu. Seja pobre ou seja rico, pra ele é o mesmo valor, pois ele foi operário e hoje é um forte empresário, o Caipira Lavrador. O seu estacionamento é o maior da região. Compra e vende automóveis, caminhonete, caminhão. Seu sucesso é merecido por ser um bom cidadão. Cheguei ao fim no compasso e aqui deixo um forte abraço ao amigo Cebolão. I'll be agradeço eternamente a Deus que me ajudou. Força de vontade que lá em cima eu cheguei, divulgando o que é nosso, eu sempre me esforcei. Fazer parte do nosso imenso sertão. Nós ouvimos com Goiânia e Paranaense, de Goiânia e Valdemar Reis, o Caipira Lavrador. Depois ele e Dirineu cantaram de Martins Neto e Gerosa, homenagem ao sertão. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Curi. Raízes do Brasil. Os ouvintes têm enviado mais cartas do que pedidos normais para o cantinho do ouvinte. É a possibilidade de participarem por telefone, conversar com a gente, etc. Claro que a gente entende o desejo, a vontade, o interesse dos ouvintes de participar também por telefone nas sextas-feiras no Cantinho do Ouvinte. Acontece o seguinte, o Cantinho do Ouvinte é um por dia. E na sexta-feira, uma vez por semana que o ouvinte participa. E a maioria dos ouvintes está mandando agora cartas só para o Cantinho do Ouvinte. É claro que nós vamos utilizar todas as cartas, com raríssimas exceções, aquelas que são programadas de acordo com a chegada para o cantinho. Nós atenderemos as cartas até enviadas para o cantinho, tocando uma música normal de segunda a sábado. Então os ouvintes vão entender isso. Por isso, mande uma carta para o cantinho do ouvinte e aguarde. E mande outras cartas pedindo uma música para ser atendida de segunda a sábado, certo? Agora, com o do Gracial Poeira, pedido de Osvaldo Mesa Vila, residente em Santo Amaro. Depois, Tony Lima e Marcelito, Moço Pacato, pedido de Valdir da Silva, residente em Guaianazes. Vamos lá. Profundas marcas no chão, vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do sertão. Olha seu moço a boiada em busca do ribeirão. Vai mugindo e vai ruminando, cabeças em confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada soberante na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Barulho de trovoada, coriscos em profusão, a chuva caindo em cascada, na terra fofa do chão, virando em lama, poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Poeira, entre em meus olhos, não fico zangado não, pois sei que quando eu morrer, meu corpo irá para o chão, se transformar em poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão, poeira do meu sertão, poeira, poeira do meu sertão, poeira. Fazer aposta, sujeito metido a grande, eu já vou virando as costas. Esse tipo de grandeza meu coração não adota, pra falar a mesma verdade. Gosto da simplicidade, o resto não me importa. Eu nasci lá no sertão, bem distante nas encostas. Me criei na terra roxa, onde a semente brota. Sou filho de lavrador, brasileiro e patriota. Não conheço a vaidade. Gosto da simplicidade, o resto não me importa. Porque na escola da vida eu só tive boas notas. A viola sertaneja é o que mais me conforta. Pra falar meu idioma, minha língua não entorta. Digo com sinceridade, gosto da simplicidade, o resto não me importa. Se vier falar de frente, não vai sair sem resposta. Essa gente não existe, só fala por trás da porta. Quem critica o sertanejo não passa de um idiota. Pode falar à vontade. Gosto da simplicidade, o resto não me importa. Nós ouvimos com o Duo Glacial, do Luiz Bonan, Serafim Colombo Gomes, Poeira. Foi o pedido do Oswaldo Mesavila, residente em Santo Amaro. Ele ofereceu para a filha Fernanda, para o João Paulo e para o Felipe, parece estar marcado aqui. É isso? Muito obrigado, viu? Oswaldo Mesadilha, residente em Santo Amaro. O pedido depois do Vardil... Vardir, né? Vardir, é? Seu Moíbo, seu Vardir. Depois o pedido do Valdir da Silva de Guaianás. Eram as duas cartas dele com a mesma música, hein? Valdir, não há necessidade, tá? Ele pediu com Tony Lima e Marcelito do Pretinho, Moço Pacato. Ele ofereceu para Jaci, de Governador Valadares, Minas Gerais. Nossa, cidade linda de Minas Gerais, Governador Valadares, cidadão. Para Jorgão Pescador e para o Zezinho do Acordeão. É o popular Zezinho, né? Lá de São Caetano. Muito obrigado, viu, Valdir da Silva. Programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. Hoje, sexta-feira, teremos o sorteio do CD de Moacir e Sandra com Jeitinho Caipira no final do programa. São 15 faixas muito bonitas, gravadas pelo casal lindo e simpático, que é formado por Moacir e Sandra. Agora com Jacó e Jacozinho de Moacir dos Santos e Lorival dos Santos, Cavalo Enxuto. Depois João Otávio e João Henrique cantam de Ari Freitas e Zé Lourenço, Opinião de Caboclo. Vizinho rico, fazendeiro endinheirado, não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namoramos a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Granfino corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Pneus, apertou bem as luelas. Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas. O granfino entrou no carro, pulei em cima da sela. Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas. Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei pelos ataios, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela, numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela. Coisa boa, reconheço e não discuto, mas aqui no meu sertão, meu cavalo absoluto, foi Deus e a natureza que criou esse produto. Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços deste matuto. Onde tem bom pescador, tem história e tem mentira. Onde tem bom violeiro, tem viola e tem catira. Onde tem um bom caboclo, tem muita prosa caipira. Onde tem arma de fogo, sempre tem alguém que atira. Um nunca fui cobra na viola, lugar de cobra é no mato. Eu gosto de trabalhar, mas gosto do cheque no ato. Tem gente que sabe tudo, mas não deixa de ser chato. Tem gente que tem poder, mas no poder tem muito rato. Gosto de olhar pro céu na hora que a estrela brilha. Gosto de chinchar no laço, touro bravo e novilha. Gosto de cruzar a noite usando o farol de milha. Gostaria de ser gato pra caçar rato em Brasília. Tem mulher que é muito feia, mas é doce, ri à toa. Tem outra que é bonita, mas é o diabo em pessoa. Tem mulher mostrando tudo, mas quem vê desabençoa. Tem outra que mostra pouco, a gente olha e não enjoa. Tem gente que fala pouco, mas consegue resultado. Tem outro que fala muito e muito pouco é aproveitado. Tem gente que canta bem, mas prefere ficar calado. Nós dois vivemos cantando para todos os estados. Nós ouvimos com Jacó e Jacozinho de Moacir dos Santos e Lorival dos Santos, Cavalo Enxuto. João Otávio e João Henrique cantaram a seguir de Ari Freitas e Zé Lourenço, Opinião de Caboclo. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. E agora a Raiz do Brasil destaca com Carreiro e Carreirinho, Madalena. É um pedido de Mauro Dantas, da Freguesia do Ó. Depois, com Pedro Benzé da Estrada e Celinho, Sete Palavras, a pedido de Demiro Pedrão, residente no Jardim, São Paulo. Madalena era uma moça com 18 anos de idade. Nunca teve amor na vida, era um anjo de bondade. Um moço de terno preto, na maior serenidade, foi passando em sua frente, despertou curiosidade. Foi encontrar aquele moço lá no bosque no outro dia. Eu sou um pobre estudante que estudo na academia. Pois isto não serve de base, fale com minha família. Serei uma mulher feliz estando em sua companhia. Geraldo no outro dia levantou muito cedinho. Qualquer coisa lhe avisava que ele ia encontrar espinho. Falou com o doutor Alvarenga, com jeito e muito carinho. Minha filha só se casa com gente da nossa linha. Com aquela má resposta, quando em casa ele chegou, Geraldo só deu um grito e no seu leito debruçou. Um irmãozinho de Geraldo com Madalena encontrou. Meu irmão faz 8 dias que pra sempre Deus levou.

tanto se arrependeu. Um sorria, outro chorava. Jesus disse essas palavras, lá na cruz ele morreu. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está consumado. Nós ouvimos com Carreira e Carreirinho, do Carreirinho Madalena. Foi o pedido do Mauro Dantas, da Freguesia do Ó. Ofereceu para Edite e para todos os ouvintes e a produção do Raiz do Brasil. Muito obrigado. Depois, Pedro Benza, da Estrada e Celinho, do Luizinho Rosa, Sete Palavras, a pedido do Edemiro Pedrão, do Jardim São Paulo. Ofereceu para toda a produção, os atendentes, familiares e para a família Pedrão, Lourdes, Fábio, Marçal, não é? E também para Maura, Regiane, Marcos, para os netos, para Amanda, para o Fábio Júnior, para o Narciso Júnior e para o Chorão de Osasco, faz tempo que não fala nele, o Alessio Pompilho, e ainda para o João Cruz do Tucuruvi e o Merlin de Pederneiras. Edemiro Pedrão, do Jardim São Paulo, muito obrigado. É o programa Raízes do Brasil, que vai seguindo agora com José Vale e Josiane, cantando de Orlando Martins e Vieira, Meu Sertão Acabou. E depois Lourenço e Lorival interpretam de Osmar e José Félix Viana, Estrada Velha. Que triste desilusão, já não era mais a mesma. Meu Deus, que transformação! Tava tudo diferente quando lá voltei de novo. Já não vi mais o meu povo, não era mais meu sertão. Para a estação lá da cidade, trem de ferro já não para. Não vi mais os cafezais, a lavoura foi cortada. No meio das invernadas, sobre o monte de Coivara. Com sua bonita tenda, não vi os canaviais, também não tinha moenda. O carro silenciou, não geme mais os cocões, apenas cinco peões tomam conta da fazenda. Os homens donos do mundo fazem só o que lhes convém. Por causa da ambição, meu sertão morreu aos poucos. Coração deste caboclo, com ele morreu também. Thank you. casa velha que não passa mais ninguém. Oi, nosso destino pouca diferença tem. Oi, estrada velha que não passa mais ninguém. Desprezado também. Deus fez o mundo com tanta beleza, mas por que fez a tristeza, também a desilusão? Fez a infância pra gente sentir saudade, a saudade na distância faz doer no coração. Oh, estrada velha que não passa mais ninguém. Destino pouca diferença tem. Me lembro ainda, eu era bem pequenininho, todo dia bem cedinho você me via passar. Pés no chão, no ombro, minha sacola, caminho da escola, com vontade de estudar. Oh, estrada velha que não passa mais ninguém. Oh, e nosso destino pouca diferença tem. Carreira lá no morro ajoelhar. Me divertia com o grito do carreiro, vendo o carro no atoleiro, embaixo do temporal. Oh, estrada velha que não passa mais ninguém. Oh, e nosso destino pouca diferença tem. Longa caminhada, espantando as minhas mágoas com a viola na mão. Pois desse mundo pro outro não leva nada, e por isso com essa estrada fiz essa comparação. Oh, estrada velha que não passa mais ninguém. Destino pouca diferença tem. Oh, estrada velha que não passa mais ninguém. Oh, lá bem distante fui desprezado também. Vimos com José Vale Josiane de Orlando Martins e Vieira, Meu Sertão Acabou. Depois, Lourenço e Lorival cantaram de Osmar Félix Viana e José Félix Viana, Estrada Velha. Homenageado do dia. Hoje, a dupla homenageada é formada por Zico e Zeca. Zico e Zeca começaram a cantar ainda meninos, apresentando-se em circos, festas e quermesses de Itajobi. Em 1952, vieram para São Paulo recebendo o apoio de Serrinha. Em 1953, participavam do programa Serra da Mantiqueira, ainda comandado por Silvio Mota. No mesmo programa, foi realizado um concurso popular que escolheu os nomes para a dupla. Em 1954, gravaram o primeiro disco interpretando o Cururu Pracinha, de Teddy Vieira e Serrinha, e a moda de viola Besta Bailarina, do Teddy Vieira e Capitão Barduino. Em seguida, gravaram com sucesso a Fábula Enxada e a Caneta, do Capitão Barduino e o Teddy Vieira, e ainda a Capelinha do Chico Mineiro, toada do Teddy Vieira e Biguá. E nesta época, já participavam com a gente do Serra da Mantiqueira, do Brasil Caboclo, com o Capitão Barduino, e o Serra da Mantiqueira já com a apresentação do Comendador Biguá. Em 1980, a dupla apresentou-se na primeira edição do programa Viola Minha Viola, que estreava na TV Cultura de São Paulo. Na ocasião, interpretaram o Sertão do Laranjinha e Boiadeiro Errante, do Teddy Vieira. Pouco depois, a dupla afastou-se das atividades artísticas, retornando aos shows apenas em 1998. Em junho de 2006, apresentaram-se no programa Viola Minha Viola, cantando a música Menina Graciosa, de Zeca e Zé Matão, e Botãozinho de Rosa, de Serrinha, mostrando pleno vigor de interpretação. A dupla foi interrompida ano passado, 30 de maio de 2007, com a morte inesperada do Zico, com 76 anos. Vamos ouvir a dupla Zico e Zeca homenageada de hoje, cantando primeiro de Raul Torres, Do Lado Que o Vento Vai, depois de José Fortuna, Folha Seca.

veio da terra, o caipira que veio da luta, sertanejo que não ama guerra, mas que preza a liberdade de plantar e de colher, de sonhar e de viver, de fazer viver, oiá, de fazer viver. A viola brotou, meu pranto secou, meu pranto ao ver germinar. A esperança, a luz, a certeza, ter sempre na mesa partilha o pão. Eu estava entre aqueles que lá lutavam, entre aqueles que cantavam no dia do mutirão, com a força das nossas mãos e o poder de nossa união, construímos um moinho pra fazer fubá, oiá, e nos alimentar. Pra viola brotou, meu canto secou, meu canto ao ver germinar. A esperança, a luz, a certeza, ter sempre na mesa partilha o pão. Nós viemos celebrar a nossa lida, ofertamos nossa vida no altar de Jesus e cantarmos a verdade que é na comunidade que o Senhor se faz comida, que o Senhor se faz bebida, oiá, se faz libertação. Na viola brotou, meu canto secou, meu pranto ao ver germinar. A esperança, a luz, a certeza, ter sempre na mesa partilha o pão. Nós ouvimos com a Coque Paraíso, de Lorival dos Santos, Tião Carreiro e Piraci, Rio de Lágrimas. Depois, João Carlos e Maurício interpretaram deles, Ofertório Sertanejo. E agora, com vocês, a nossa querida repórter da Rádio Cultura Brasil, premiada com o Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, Sirlei Ribeiro, bom dia. Bom dia, Muíbo. Bom dia, ouvinte do Raízes do Brasil. Mais um final de semana chegando. Hora de relaxar e, se possível, saborear um chope ou uma cerveja com a família e os amigos. Mas a informação é a seguinte. O Ministério Público Federal em São José dos Campos está preocupado com o consumo excessivo de cerveja no Brasil, principalmente entre os mais jovens. Em uma ação civil pública, o procurador Fernando Lacerda Dias está processando as três maiores cervejarias do país. O promotor pede uma indenização bilionária de R$ 2,8 bilhões pelos danos causados à saúde da população com o aumento do consumo de cerveja. O processo aponta que a publicidade agressiva na televisão, no rádio, reflete diretamente no maior consumo da bebida. Os brasileiros, para você ter uma ideia, consomem 10 bilhões de litros de cerveja por ano, o terceiro maior do mundo em volume, perdendo apenas para a China e Estados Unidos. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o consumo per capita, o consumo por pessoa, é de quase 48 litros ao ano. A ação de indenização, embora tenha sido proposta em São José dos Campos, abrange os danos causados em todo o Brasil. É um processo que pode ser demorado, reconhece o promotor, mas em caso de vitória, o Ministério Público irá repassar o valor da indenização ao Fundo Nacional Antidrogas, ao Sistema Único de Saúde e à Previdência Social. Isso porque se observou um maior número de atendimentos, também uma despesa maior no atendimento à saúde, por causa dos danos provocados exatamente por esse consumo exagerado de cerveja. Então, um bom final de semana, mas consumindo a bebida com moderação. Até segunda-feira. Se Deus quiser, até segunda, Sirlei, um beijo. E hoje, sexta-feira, daqui a pouco, no final do programa, estaremos sorteando o Moacir e Sandra, o Com Jeitinho Caipira, um CD que será sorteado para um ouvinte que participa do programa Raiz do Brasil. E ainda nessa segunda parte, o Cantinho do Ouvinte, hoje com a Hilda Moreira de Souza, falando diretamente da sua casa na Vila Rica, daqui a pouco. Vamos seguindo agora com Chico Rei, Paraná, cantando Entre Serras e Rios, pedido de José Ricardo Pereira de Santo Amaro. Depois com Liu e Léo, Legítimo Doutor, solicitação de Marlene Gomes, residente no Butantã, nesta capital. Sinto uma grande alegria no romper do dia, ver pássaros cantar. Na noite de lua cheia, vou até a aldeia beber cauê e ver uma índia bela que está na praia esperando por mim. Depois regresso ao rancho, montado em meu pancho, cantando canções. Faço um fogo no terreiro e asso um churrasco de minhas paixões. Nas tardes lindas de sol, que vejo meu gado no campo a pastar, afino minha viola, me deito na rede e começo a cantar. Salvado uma infinidade de pacientes, chegou a ficar convencido ter ultrapassado Deus onipotente. Recebia bastante elogios que eram prestados pelos seus clientes. Apertava o diploma no peito e dizia desse jeito: eu garanto vida com esta patente. considerada que tinha em mãos. Era uma filha somente, ela era as cordas do seu coração. Mas por ele sendo examinada, foi quando encontrou uma estranha lesão. Apesar da moléstia incurável, podia tentar por uma operação, prevenindo a sua família. Dizia que a filha marcava derrota na sua profissão. Certa noite seu lar se alarmou pela forte crise que ela sofreu. Carregando a menina nos braços lá pro hospital, quase louco correu. Me preparem a sala depressa, disse pra enfermeira e na hora tremeu. Muito embora eu não tenha esperança, mas devo cumprir com o dever meu. Vou usar minha ciência em defesa da maior riqueza que aqui nessa terra a vida me deu. Uma imagem de Jesus na sala, quando o grande clínico a ela destina. O sucesso da minha carreira, chegou o momento que agora termina. Nada espero da ciência da terra, por isso eu entrego a ciência divina. As pessoas que eu tenho salvado, não é importante quanto esta menina. Esta hora é a mais traiçoeira da minha carreira, que eu desconhecia em toda a medicina. Depois disso sentiu-se capaz, a grande coragem pra ele surgiu. Como fosse uma pessoa estranha, foi logo operando e a criança reagiu. E provando a presença divina, nem a cirurgia tampouco sentiu. Recebendo os cuidados do pai, aquele rostinho tão logo sorriu. Vendo ela fora do perigo, louvava consigo o grande milagre que ele conseguiu. Sua esposa lhe abraçou dizendo: na realidade és um salvador. Vai agora abraçar seu diploma. E ele depressa, num gesto de amor, apanhou a imagem da parede, apertou em seu peito e com ar inferior: eu dispenso seu elogio pra não me tornar maior pecador. Minha ciência já está superada, você está enganada, estou abraçando o legítimo doutor. Nós ouvimos com Chico Rei Paraná, de Jota Oliveira, Entre Serras e Rios, a pedido de José Ricardo Pereira, de Santo Amaro. Ele ofereceu para a Terezinha Campos, para nós e para toda a produção do programa Raiz do Brasil. José Ricardo Pereira, de Santo Amaro, muito obrigado por sua participação. Depois, Lio e Léo cantaram do Zeca e Geraldinho, Legítimo Doutor, um pedido de Marlene Gomes, residente no Butantã, na capital. Ofereceu para o maridão Carlinhos, para os filhos Stella Mares e Eduardo, ainda para os netos, o Pietro e o nosso querido Vander. Programa Raiz do Brasil, Cultura de São Paulo. No próximo intervalo, já o cantinho do ouvinte, hein? Agora com os dois mineiros, de J. Wilson e Garcia, Orgulho de Ser Caipira, Depois, com João Mulato e Pardinho, de Lorival dos Santos, Zé Batuta e Toninho Bauru, Jornal Redondo. A vida com muito prazer, lá eu não tenho aborrecimento, luto com a vida pra sobreviver. Na varanda uma rede armada pra um cochilo depois do almoço, e depois vou fisgar minha para sentado na sombra na beira do poço. Eu tenho leite de 5 vaquinhas pra fazer queijo, doce e requeijão. Um pedacinho de terra arada para plantar o arroz e o feijão. Tenho um pomar de frutas variadas, muitas galinhas lá no galinheiro. Um corguinho pra tocar um anjolo e um vira-lata pra guardar o terreiro. Muita gente que troca o sertão pelo conforto que tem na cidade, deixa pra trás seu reino encantado, sempre padece e chora de saudade. Sou um daqueles que, apesar de tudo, ainda jogo a semente no chão. O que eu vou fazer na cidade se aqui na roça não me falta o pão? Sou um caipira, digo sim senhor, sou um caipira das mãos calejadas. Eu quase não tive escola, a minha fala não é refinada, mas tenho orgulho de ser caipira. Falando errado me faço entender, graças a Deus nasci no sertão, e lá no sertão eu quero morrer. Desde os tempos imperiais, mandando suas mensagens pros quatro pontos cardeais. Para quem não sabe ler, os meus discos são jornais. O disco é um jornal redondo, só com letras garrafais. Quando servi minha pátria, cantei para os marechais. Eu cantava no palácio e também nos arraiais. Sem piano e sem violino, sem guitarra e sem metais. A minha viola tinia só nas cordas verdegais. A luz era lamparina nas casas coloniais. No casarão da fazenda tinha vela e castiçais. Era o pai que escolhia pra sua filha o rapaz. Ele casava ou morria se avançasse os sinais. Hoje moro na cidade, onde os golpes são fatais. Se a gente escapa da bala, cai na ponta dos punhais. O tal direitos humanos só protege marginais. É uma luta permanente, o povo querendo paz. Estou vendo em liberdade filho que matou seus pais. Quem roubou nosso país se salva nos tribunais. Quem rouba uma galinha da cadeia não sai mais. Pra salvar o velho mundo só mesmo Deus é capaz. Nós ouvimos com os dois mineiros, do J. Wilson e Garcia, Orgulho de Ser Caipira. Depois com João Mulato e Pardinho, de Lorival dos Santos, Zé Batuta e Toninho Bauru, Jornal Redondo. Cantinho do Ouvinte. E já está na linha para conversar com a gente a nossa querida Hilda Moreira de Souza. Reside na rua Bernardo Vieira de Melo, na Vila Rica, nesta capital. Alô, Hilda, bom dia. Bom dia, Moíbo. Você tá boa, querida? Eu tô ótima, é com muito prazer, Moíbo, que eu estou participando do Cantinho do Ouvinte. Muito obrigado, e é um prazer. Muita alegria, tá? Tá, é um prazer falar pra gente. Falar com você. Tá, então vamos ouvir as músicas que você escolheu, depois a gente conversa um pouco mais e fala sobre sua carta. Você pediu com o Nessor da Viola, Oração pela Família, com Zé do Rancho, Canto do Rouxinol, e com Helena Meirelles, Araponga, é isso? Exatamente. Então vamos ouvir, depois a gente bate um papinho, tá bom? Tudo bem. Thank you. Pronto? Pronto. Então nós vai. Nós ouvimos com o Nestor da Viola, do Padre Zezinho, Oração pela Família. Com Zé do Rancho, do Nenete, Zé do Rancho, Canto do Roxinol. Helena Meirelles nos apresentou de domínio público Araponga, músicas do Cantinho do Ouvinte. Hoje estamos conversando, sexta-feira, com a Hilda Moreira de Souza, que reside na Vila Rica. Onde fica a Vila Rica em São Paulo, hein, Hilda? O bairro onde eu moro? Isso. O bairro onde eu moro? Vila Rica, né? Ele é Vila Rica, ele fica próximo da Vila Formosa. Ah, então na Zona Leste. Zona Leste. Ah, perfeitamente. E na carta você pediu para oferecer as músicas para Alzira Piauzi dos Santos, é isso? Isso. É, lá de Jundiaí? É, exatamente. Ah, então Alzira não é o Lerdo Agnello? Exatamente. Ah, Agnello Piauzi, né? Ah, perfeito. Você também ofereceu para Odete Schmidt de Guarulhos, é isso? Isso. Araci Alves da Parada de Taipas. Exatamente, Muíba. Beleza, Ilda. Muíba. Oi, querida. Eu gostaria de oferecer para mais uma pessoa. À vontade. Essa menina encantadora aí, a Mariana, que atendeu com muito... Ela foi muito gentil, com muita atenção, muito carinho. Ah, aliás, ela tá sorrindo e agradecendo, tá bom? Tá bom. Ela tá aqui com a gente. Obrigado, então, viu, Ilda? Obrigado, Muíba. Um beijo e boa sorte, tá bom? Tchau. Então, assim a gente bateu um papo com a Ilda Moreira de Souza, da rua Bernardo Vieira de Melo, da Vila Rica, na Zona Leste, próximo à Vila Formosa. E a gente agradece. E todas as sextas-feiras é isso, gente. Um ouvinte tem a oportunidade de bater um papo com a gente e escolher diretamente por telefone da casa onde mora as músicas, Cantinho do Ouvinte, oferecer, etc. Agora, você pode mandar uma carta para o Cantinho do Ouvinte, mandando 5 nomes de músicas e sem repetir intérpretes. No momento em que você for sorteado para ser apresentado no Cantinho do Ouvinte, quando a sua carta estiver no Cantinho do Ouvinte, se cair na sexta-feira, se você tiver mandado telefone, você fala diretamente de sua casa, tá bom? Agora, manda uma carta para o Cantinho do Ouvinte, manda duas, três, mas manda mais cartas, por favor, para a programação normal, sempre pedindo uma música, que é de segunda a sábado, tá bom? Agora com Mazzaropi, Denacleto, Rosa Júnior e Elpidio dos Santos, Fogo no Rancho. Depois Lorita e Loreto, deles e Hélio Gebrito, Meu Paraíso Encantado. Queimaram meu ranchinho de sapé, fiquei sem casa pra morar. Eu tive pena da minha mulher, vendo o nosso rancho e tudo dentro dele se queimar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Mesmo sem nada ainda sou feliz, saindo aqui deste lugar. O mundo é grande, toda a gente diz, em que o zóio de risada não precisa mais chorar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Nós esperemos o dia amanhecer pra nossa viagem começar. Igual a nós gemendo como que vai meu carro pela estrada sem destino a nos levar. Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Eu fui rever o sertão, o chão onde me criei. Encontrei o sítio em ruína, nem parece o que ali eu deixei. E meu pai já velho e cansado, no meu sítio sem poder tratar. E aos poucos meu sítio se acaba, já pensei até em voltar. Pra não ver o meu sítio morrer, só se eu mesmo for lá pra cuidar. Sei que agora pra mim é difícil no sertão me acostumar. Lembro as coisas que ali existiam, nem parece que ali foi meu lar. Quem já viu meu sítio tão belo, se ver hoje vai querer chorar. Eu aos poucos também vou morrendo de saudade daquele lugar. Mas estou pensando em vender para o sítio não se acabar. Cada vez que me lembro do sítio, os meus olhos começam a molhar. Parece que estou vendo a fonte onde eu ia sempre me banhar. E ouço rangir da porteira se abrir para o gado passar. Lembra a casa onde eu fui nascido, que o tempo vai desmoronar. Se eu pudesse eu cuidava da casa para o tempo não lhe derrubar. Cada estaca daquele cercado é um pedaço de mim fincado. Cada grão de areia do sítio pelo meu suor foi molhado. Cada ave que canta no sítio ouço em mim o gorjeio dobrado. E recordo meu velho rincão, de onde eu vivo bastante afastado. Eu jamais esqueço o sertão, meu pedaço de chão, paraíso encantado. Nós ouvimos com Anacleto Rosa Júnior, perdão, de Anacleto Rosa Júnior e Elpidio Santos com Mazzaropi, Fogo no Rancho. Lorita e Loreto cantaram deles e Hélio Gebrito, Meu Paraíso Encantado. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Agora atendendo Oswaldo Montilha do Sapopemba, com Zé Fortuna Pitangueira e Zé do Fole, Um Filho Só. Depois, atendendo a nossa ouvinte Maria do Carmo, residente na Penha, pediu com Serrinha Caboclinho, Três Beijos do Calvário. Depois de um ano que o Libório se casou, no cartório ele entrou e falou pro escrivão: me registrar o primeiro filho meu, como a vida tá difícil, não quero mais filho não. Só quero um filho só, um filho só, só quero filho só, um filho só. Passado um ano, novamente seu Libório foi entrando no cartório, outro filho registrado. Veio acanhado, foi falando pro escrivão, e eu já tinha o Bastião, veio agora o Juvenal. Mais um filho, seu Libório? É, seu escrivão, tu pode escrevendo aí, porque de fato veio mais um filho só. Um filho só, só mais um filho só, um filho só. Quando fazia 20 anos de casado, tinha 25 filhos, 15 homens e 10 mulheres. Sempre falando, vou parar com a filharada, mas o tempo ia passando e tava chegando o bebê. Mais um filho, hein, Solibó? É, só acho que tu sabe como são essas coisas, né? É, tudo começa assim, assim como quem não quer nada, assim, conversa vai, conversa vem. E quando a gente menos espera, é mais um filho só. Um filho só, só mais um filho só. Só. Quando o Libório passeava com a família, todos vinham na janela, na cidade era um zum zum. Vejo o Libório comandando a procissão, ainda diz que a Maria tá esperando mais algum. Mais um, hein, seu Libório? É, só escrivão, se nada atrapalhar pro mês, é mais um fio só. Um fio só, só mais um fio só. Um fio só. Senhor Libório, o senhor não falou que ia parar com tantos filhos? É, só escrivão, mas onde eu moro não tem luz. Ué, o que tem isso? A gente não vê o que faz? Sabe como é que é, né, seu escrivão? Não tendo luz, a gente não vendo o que faz, né? Mas um fio só. Um fio só, só mais um fio só. Um fio só. Música. senhor Libório, lá no seu bairro ainda não tem luz? Agora tem. E por que não parou? Eu parei, mamãe, continuou? Ixi. Sabe como é que é a nossa escrivão? Eu parando, ela continuando, né? Mais um fio, fio só. Um fio, fio só, só mais um fio, fio só. Um fio, fio só, só mais um fio, fio só. Um fio, fio só, só mais um fio, fio só. Um fio, fio só, só mais um fio, fio só. José Fortuna, Pitangueira e Zé do Fólio, José Fortuna, um filho só, pedido do Oswaldo Montilha, que ofereceu para as filhas Fernanda e Florisbela, para as duas netas Nicole e Ana Paula, para a esposa Anísia, para o Flávio, Rafael, o Antônio, a Isa Cunha, o Oswaldo e para todos os Montilha do Jardim Vera, na Ponte Pequena. Obrigado, Montilha, montilhada toda, muito obrigado, viu? E depois, com Serrinha Caboclinho, do Serrinha, Três Beijos do Calvário. Pedido de Maria do Carmo, residente no bairro da Penha, Zona Leste de São Paulo, que ofereceu para toda a equipe de produção do programa Raízes do Brasil. E agora, rapidamente, o sorteio, já estamos em Riva da Pitoca. Atenção! Olha aí, quem acaba de ganhar o CD do Moacir e Sandra com Jeitinho Caipira é o ouvinte que residente em Pinheiros. Milton Antônio Machado. Atenção, Milton Antônio Machado, do bairro de Pinheiros, parabéns. Você acaba de ser sorteado com o CD com Jeitinho Caipira de Moacir e Sandra. A produção vai se comunicar com você e enviar em seguida o CD que você fez jus. Parabéns. Agora, para finalizar, Pirapó e Cambará, do Pirapó percorrendo o Brasil. Ninguém faz o que eu fiz nesse verso aqui. Percorri todo o Brasil do Iapau e Ajuí. Em Belo Horizonte eu fui primeiro, depois passei no Rio de Janeiro. Em Niterói eu me descansei, tomei um trago, depois embalei. Saía toda pra Curitiba, em Florianópolis passei folgado. Em Porto Alegre fui condecorado. Ninguém faz o que eu fiz nesse verso aqui. Percorri todo o Brasil do Iapau e Ajuí. Ninguém faz o que eu fiz nesse verso aqui. Percorri todo o Brasil do Iapau e Ajuí. Cheguei de lindo no Brasil Central, fui até Brasília, nossa capital. Passei em Goiânia, fui a Cuiabá, muitas minas boas arranjei por lá. Fui até Vitória sem descansar, em São Salvador eu entrei no jogo. Pra não atrasar eu saí pegando fogo. Ninguém faz o que eu fiz nesse verso aqui. Percorri todo o Brasil do Iapau e Ajuí. Ninguém faz o que eu fiz nesse verso aqui. Percorri todo o Brasil do Iapau e Ajuí. Fortaleza e Maceió, São Luís também, Aracaju e Recife, fui até Belém, Macapá e Roraima, foi a Rio Branco, Teresina e Natal, já cheguei no tranco, Porto Velho e Manaus, ia mais de 100, já estava cansado de tanto vai e vem, de tanto correr, eu fiquei febril, mas eu consegui percorrer todo o Brasil. Por onde passei, deixei muita fama, voltei pra São Paulo e fiquei de cama. Ninguém faz o que eu fiz nesse verso aqui, percorri todo o Brasil do Iapau e Ajuí. Ninguém faz o que eu fiz nesse verso aqui, percorri. Nós ouvimos com Pirapó e Cambará, do Pirapó percorrendo o Brasil. E com o Percorrendo o Brasil, nós vamos percorrendo, correndo embora, que já estão em riba da hora. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção da Mariana Benetti, mesa de som Oswaldo Saramelli, na sonoplastia Fran e Vanderlei. Muito bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.